os olhos tristes da fita rodando no gravador, uma moça cozendo roupa com a linha do Equador, e a voz da santa dizendo: o que é que eu tô fazendo cá em cima desse andor? A tinta pinta o asfalto, enfeita a alma motorista, é cor na cor da cidade, batom no lábio nortista, o olhar vê tons tão sudestes, e o beijo que voz me nordestes, arranha céu da boca paulista. Cadeiras elétricas da baiana, sentença que o turista cheire, e os sem amor, os sem teto, e sem paixão, sem alqueire, no peito dos sem peito uma seta, e a cigana analfabeta lendo a mão de Paulo Freire. A contenteza do triste, tristezura do contente, vozes de faca cortando como o riso da serpente, são sons de sims, não contudo, pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente. São sons de sims, são sons, ei, ei, ei, ei, ei, ei, ai, ei. São sons, são sons de cins, não, não, não, não, não, sons, Catolé do Rocha, praça de guerra, Catolé do Rocha, onde o homem bode berra, Catolé do Rocha, praça de guerra, Catolé do Rocha, onde o homem bode berra, bar, tem uma bala no meu corpo, bar, e não é bala de coco, bar, tem uma bala no meu corpo, bar, e não é bala de coco. Catolé do Rocha, praça de guerra, Catolé do Rocha, onde o homem bode berra, Catolé do Rocha, praça de guerra, Catolé do Rocha, onde o homem bode berra, são sons, são sons, são sons, são sons, são sons. Não contudo, pé quebrado, verso mudo, grito no hospital da gente.